direção a nada. Andando, vagando, perdido na calçada. Sem arma, sem nada, uma vida falha. Como se procurasse no chão a sua fala. E ele vaga, juntamente com seu vira-lata. Não falha, vira-lata não falha. Tá sempre contigo, melhor amigo de sentimento lindo. E eles vão em direção ao viaduto, carregando em suas costas um peso bruto. E ele segue como se não fosse desse mundo. Um erro no passado, no presente o resultado. Uma vida falha, é foda. Ter que viver de migalhas, na alma uma navalha, no coração uma calha, que escorre o choro de quem queria uma vida normal. Sem ter que vender bala no farol. E ele acha que não tem chance alguma. Vive achando que não tem chance nenhuma. A dama de branca seduz, o pé que reluz, o craque fascina. Na carteira a farinha, uma vida infeliz. A cada esticada, uma vida feliz. Na madrugada não tem boi, moiou, moscou, sujou, deu as costas. Tentou correr, gorfou sangue. Aqui você vai sozinho ou entra numa gangue. Ramelou nas ideias, bang, mais bang. Igual a sangue, corpo no chão. Sirene, ambulância, movimentação. Polícia, chacina, desconfiança, irmão. Pais, primos, tias, lamentação. E o valor de um ser humano fica no caixão. Eu nunca entendi porque tem que ser assim. Nas madrugadas eu já refleti, mas nada a concluir. Vivemos em um grande retrocesso, queriam progredir. Vim me retrocedendo e rola o povo dizendo que estamos indo pra frente. Eu vejo vários manos soltos com craque na mão. Cachimbo isqueiro acendeu uma ilusão. Ativou a depressão, no momento parece que não há mais solução. O morador se foi para nunca mais voltar. E o seu cão ficou a vagar na incerteza da madrugada, com o brilho da lua iluminando quem vive pelas calçadas. A todos moradores de rua, a todos perdidos pelas ruas.